Guilherme Arantes aqui no Bandeirantes, boa noite. Loucas Horas. RB 804. Justamente, agora faltando 11 minutos para as 4 horas da manhã, justamente neste momento me deu vontade de saber a receita da Cuba Libre com o Silmar Anágio, coquetel Bandeirantes da segunda-feira. Pode ser, Silmara? E agora vamos repetir novamente o coquetel Bandeirantes da madrugada desta segunda-feira. É um drink clássico, muito conhecido, Cuba Libre. Você vai precisar de 2 doses de rum, 1 limão, Coca-Cola ou Pepsi, como preferir. E depois faça o seguinte: esprema o limão num copo. Deixe cair as metades da fruta e soque-as. Bandeirantes, buenas noches. A companheira ideal para os que vivem da noite. RB 840. Bandeirantes, boa noite. Ah, não resisto. Esse ritmo é contagiante. Ei, Nossa Senhora, Cuba. Mamãe, eu quero ir a Cuba. Agora faltando 9 minutos para as 4 horas da manhã. 9 para as 4. Vamos de mais informação aqui com Luiz Carlos Gertel. Não, eu não tenho condições de oferecer mais do que eu ofereci, que é a inflação correspondente ao cálculo do DIEESE, 22,29%. Isso já é tirando recursos de outros programas que são necessários à população, igualmente necessários, e eu espero que os trabalhadores dos transportes entendam que paralisar esse serviço na cidade é contribuir para agravar as condições de vida já tão difíceis dos trabalhadores que estão perdendo emprego, estão tendo o seu salário diminuído e arroxo salarial. Então é necessário a solidariedade dos trabalhadores para podermos superar esse momento de crise, essa conjuntura tão delicada para todos nós.